Salvador, é o voo 1877. Tem essa autorização para Guarulhos, nível 380, sentido Eco. 1-8-7, afirmativo, tá pronto para cópia? Desculpa, pode repetir para o voo 1877? Afirmativo, tá pronto para cópia? Pronto para cópia. Voo 1877 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Zulu 2-1, Tetrise, após direto Poço de Caldas, decola da pista 1-0, com primeira curva à direita. Saída da Euleda, Euleda Bridge, controle Salvador 119, direcional 35, aciona 5474, gol no 817. Ok, autorizado Guarulhos nível 360 via Upper Zulu 21 até Trive, após direto PCR, Poços, decolada 10 com curva direita, da El Deda, Trive, 19935 é o controle, 5474 é o transponder, gol no 817. Confirmando gol no 817, após Leda, Bride, a transição para a aerovia. Trive, Tango, Romeo, Índia, Vitor, Índia. Bride, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Bride, ok, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, após Leda. Eu vou 1-8-1-7. Correto, chame para posicionamento, gol 1-8-1-7. Parei. Gol no 817 na escuta. Prossiga no 817. Confirmando, considere a saída e a partir de agora a saída será Arbor e após Arbor a posição é Arbor, Elefa e após Elefa Sagaz. Desconsidera então da El Lede Bridge e faz Arbo, Elefa, Sagaz. Gol no 8 no 7. Afirmativo, gol no 8 no 7.